defibrillator. Out there. Torre Salvador, é o gol 1896, Índia Terra, baixou e travou, boa noite. Boa noite, livre pouso, pista na zero, rede 120 pro 10. É, livre pouso na zero, gol 1896. Cancelo agora os 47, taxa me escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 05, bem-vindo. Alfa Juliette, prossiga, confirmando o gate, o 05. Salvador, tá 3520. 20 Aracaju, já aprovado o nível de voo. É, o 190, por favor. Prossiga, Thiago. Aracaju 90, decolada 10, curva esquerda, perfil da PUC, Jamo, após direto Aracaju, 5072 transponder, controle da PL em 1 no 9.35. Aprovado 90, Aracaju, decolada 10, esquerda, PUC, Jamo, Aracaju, 5072 o transponder, 19.35 é a frequência do controle. Confere, chame o controle para o posicionamento. Chamarei. 3520, autorizando o trecho, chame o táxi 3520.